posição 13. Autorizado, chama interno. Ok, thank you. Central, na escuta do Gol, Vitor Bravo Lima. Prossiga. Falando término de rebote. Ok. Aviação 3399, informação Eco, autorização Guarulhos. Então 3399, ponto cópia. Prossiga. 3399, autorizado Guarulhos, via Upzulu 10, Taubaté, Rio de voo 340. Saída, Sanvo 1, Leda, Motiva. Decolagem da pista 10, com primeira curva à direita. Transponder 5007, frequência do controle Salvador 119.8. Utilizado 340, Guarulhos, Utilizado 0, até Taubaté, saída Sanvo 1, Leda, Motiva. 10, decola, curva à direita. 5007, transponder 198, controle, está 3399. Correto, 3399, recorte para o feedback funcionamento 4-4. autorizado em estacionamento por São Paulo. Autorizado, TAM 3399, reporte táxi. Autorizado, se tiver estacionamento, TAM 3399. Pronto, táxi 3399, 158 a bordo, 4 horas, alternado com o 3399, livre táxi à direita, via Índia, até o ponto de espera da pista 1-0. Reporte pronto para a decolagem, altímetro 1-0-1-2. 3-2, altimetro 1-0, 3399. Salvador, bom dia, 6-0-7-8-9, da Eco, porque a autorização com o Boeing, 3-2-0. Ox Cristina 6075, bom dia. Prepare saída, Sampo 1, aguarde cópia. Sampo 1, na segunda, 075, obrigado. TAM 3399, autorizado, alinhar e decolar, pista no zero, vento, 1 no coração, vento calmo. Alinhar e decolar no zero, TAM 3399. Decolado ao 56, chame controle Salvador em 119.8. É, 98, 3399. Puxa, né, 6075, pronto, copy. Puxa, né, 6075, autorizado Congonhas via Upzulu 10, Pubab e Upzulu 16, e conforme roda do plano de voo. Nível 380. Saída Sanvo 1, Leda, Motiva. Decolagem da pista 10 com primeira curva à direita. Transponder 5012, frequência do controle Salvador 119.8. Acompanha, nível 380, Avenida 10 com BAB, Avenida 16 Cosmo, com 5 Motiva, Avenida 30. Decola da 10, Sanvo 1, Leda, Motiva. Correto, Xenia 6075, reporte para pushback acionamento, portão 10. Portão 10, reporte pushback. 399, submantém nível 320 na Prodmótima. 320, Mótima, 3399.